espírito sedutor. Me sinto sozinho, carente de amor. Vi no seu olhar a felicidade. Quem me dera fosse amor de verdade. Seu olhar me seduziu, meu pensamento voa. Só penso em você, garota sedutora. Faça sua aposta, jogo da sedução. Assino poker dama, aborde o coração. O charme dessas donas seduz qualquer um. Aperte o play, moleque, favela, chique, triunfo. Que mundo louco, hein? A fita deu foi lost. Pouco com Deus é muito, o fraco com Deus é forte. Chegou de short curto, hoje vai provocar. É atração no frevo, gosta de rebolar. Sorriso cativante, um jeito encantador. Ela é apaixonante, o feitiço já lançou. Se o jogo é sedução, ela é especialista. Escolhe bem a presa, na hora da conquista. A luz azul me guia, pra onde quer que eu vá. Me avisa dos perigos, onde quero chegar. Estampado na face, o brilho no olhar. Seduzida pelo sonho, vem pra realizar. Cansada de esperar, seu príncipe encantado. Saio pro rolê de nave, cavalo alado. Saboreia o momento que a vida trouxe de graça. No jogo da sedução, não falta trapaça. Não me olha assim, com jeito sedutor. Me sinto sozinho, carente de amor. Minha boca com mel e gosto de sedução. Carrego o sol em seus olhos com segundas intenções. Cabelo preto, sorriso sem jeito, jeito original. Foi chegando perto e chegou perto demais. Te amar é defeito, tem custo sentimental. Sua riqueza é obscena e sempre tá querendo mais. Hoje eu vou sair pra um rolê, quero te ver mais uma vez. Sentir o gosto doce do amor que a gente fez. Que a gente fez. Sorriu, conquistou o meu carona. Ei, nega, hoje acordei pensando no seu rosto. Sentindo seu abraço, minha boca tem o seu gosto. Faz meu peito de encosto, enquanto aperta aquele hatch. Puxa, meu gosto, minha alma derrete. Então, é o mais perfeito defeito. Liberdade e respeito, fico louco desse jeito. Então, ó de prazer, é responsa e lazer. É calma pra viver, quero você na minha vida. Não me olhe assim, com jeito sedutor. Me sinto sozinho.